Você passou um filme em minha mente. Eu juro que tentei não se apaixonar, mas não pude evitar. Eu sei você tem namorado e fica me olhando assim. Baby, por favor, pare de me provocar. Alguém pode notar. O que eu vou fazer se eu quero você e você me deseja? Encontrei você, passou um filme em minha mente. Eu juro que tentei não se apaixonar, mas não pude evitar. Eu sei você tem namorado e fica me olhando assim. Baby, por favor, pare de me provocar. Alguém pode notar. O que eu vou fazer se eu quero você e você me deseja? Você me deseja. E quando estamos só, você me beija e me deixa maluco. Somos loucos. Loucos. Você tira minha paz e cada dia eu quero. Só me dê um tempo, não sei o que fazer.